Portal do Arrocha. Bora do Chinho, bora de baixo e o Pedrinho. Fabiano Oliveira, GD da mídia. Maior CD, Jonas CDs, estouro de feira. Natanjo, let's go, não CDs. Levo divulgações, Eduardo Santana divulgações. Júlio GD. Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo se eu cuspir o chão, cê tá de volta antes de secar. Você arrumou a mala, só pra teu trabalho te desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá. Você arrumou a mala só pra teu trabalho te desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá. Sucesso do Matheus Fernandes. Toca-me. Para Douglas Filme, Caminhão Flock Som. Para Flock Produções, Joel do Paredão de Tsunami Rosa. Paredão RPCel, Paredão Paraíso das Flores. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar. Eu vou valendo se eu cuspir o chão, cê tá de volta antes de secar. Você arrumou a mala só pra teu trabalho te desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá. Você arrumou a mala só pra teu trabalho te desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá. Paredão desmantelo, paredão W som, paredinha sem massagem, paredão DD Motos, paredão treme, Thiago Paredão Esculacho. Bora Paredão Alcione, Iago HD Paredão, Vitor e Moral, bons amigos.